Salvador, bom dia. O tráfego chamou? Eu adianta, pode falar bem do quilo? Prossiga. Essa autorização de vírus de motor marcha lenta com acordo a intra-aero na posição 7. Tá parqueado no pátio 1? Posição 7, pátio 1. Ciente, gira em marcha lenta, ciente, chamou o termo. Ok, informal. Salvador, muito boa noite, o TAM 3398 no 03, ciente da Delta, cópia Guarulhos? 3399, confirmando para Guarulhos? Afirmativo, TAM 3399, boa noite. Boa noite, autorizado Guarulhos, 360, upper Zulu 16, decola da 190, curva direita, na saída da El Leda Bridge, controle 1208, aciona 5552. Do 360, da El Leda, Bridge, Epizulu 16, BHZ, direto Trive, depois Poços. Decola da 10, curva direita após, controle 1208, transponder 5582, no TAM 3399. O transponder é 5552. Pode confirmar sua saída? Da El Leda, Bridge, o TAM 3399, transponder 5552, o TAM. Cotejamento correto, chama o pushback acionamento 3399. Chamará 3399. Paulo, 890 quilos, informa a término de giro de motor na posição 7. Weber Kilo, tô ciente, boa noite. Obrigada. Da 3520 para pushback, acionamento 520, portão 5, autorizado, chama táxi. Agora táxi, 520. Alternativa? No 817, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 1895, altímetro 9012. Bom dia. Oi, Dona Sartre, boa noite. Ali em decola, pista 10. O vento é de 060 graus com 4 nós. Zero para o táxi com 91 a bordo, 1h52, alterna rede. 2520, táxi em frente via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, desse 195, altímetro 0012. Táxi em frente, Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, chama 2520. 8 no 7, decolou 55, controle no 20, destino 8. 208, bom dia, boa noite a vocês. Salvador, bom dia, boa noite a 7. Gol 18, no 7, contato radar, saída da El, submantém a linha de voo 360. Ok, só mantém 360, destino 8, no 7. Salvador, bom dia, Santa 3530, bom dia, pronto. Santa 3530, bom dia, linda, cola pista 10, levanta de 080 graus com 4 nós. A gente vai lá 10-3530. Papá Romeu, Golf Mike X-Ray, a segunda indicação, foi na proa de Golf para a chegada Golf, desce para 4 mil pés, ajusta no 012. Desce na proa de Golf, chegada Golf, 4 mil pés. Salvador, 3993 autorizado, chama táxi. Marca no táxi, 3993. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3520 da coluna. Tá, 3520, contato radar, saída PUCA, sub e mantém a nível de voo 190. PUCA para 190.